Professor Olavo de Carvalho, seja muito bem-vindo ao meu modesto canal. É uma honra, um privilégio, uma alegria conversar com o senhor depois de tanto tempo. É uma alegria para mim. Professor, a ideia de fazer essa conversa era tratar de alguns temas, fugindo um pouco do debate político. O senhor já deve estar exausto de falar e escrever acerca de, e não são temas propriamente salubres para se conversar nem para se escrever. E eu tentei, para essa conversa, escolher alguns temas que eu reputo serem temas atemporais e que servirão, assim como a sua obra e as suas aulas, como servirão, pedagogicamente para um público ávido por conversação, e um diálogo de alto nível sobre temas que não perdem a sua temporalidade. Eu queria começar essa conversa, professor, te agradecendo mais uma vez pela generosidade, não só agora por ter aceitado o meu convite, mas desde o início, há mais de 10 anos, quando eu pela primeira vez entrei em contato com o professor pedindo algumas dicas, e o professor prontamente respondeu o meu e-mail generosamente, me dando dicas muito boas a respeito de vários assuntos, um dos quais o fenômeno da mentalidade revolucionária, que eu acabei fazendo um trabalho para a faculdade. Tema da sua tese, né? Sim, até tema da minha dissertação de mestrado também. Um dos capítulos, aliás, da dissertação foi dedicado aos seus estudos de mentalidade revolucionária. Então, primeiro, agradecer a sua generosidade, professor. É um grande prazer para mim. Estamos aí. Professor, eu queria então começar essa conversa iniciando essa conversa com o tema da autoridade, que é um tema que tem uma dimensão transcendental e uma dimensão terrena. Eu queria então começar essa conversa te perguntando qual é a avaliação ou a reflexão filosófica que o professor fez ao longo desse tempo todo de estudos, né, e que esse tema está de alguma maneira permeado na sua obra, tanto em artigos quanto em livros, né? Qual é a função e a importância da autoridade, tanto transcendental quanto terrena, para uma vida em sociedade? Bom, a autoridade, em primeiro lugar, a palavra vem de autor, quer dizer que a única autoridade que existe é Deus, que fez o mundo e, portanto, o mundo pertence a ele. Quer dizer, aquilo que você faz lhe pertence. Ou, como dizia o Jean Batista Vico, nós só conhecemos perfeitamente aquilo que nós mesmos fazemos. E ninguém conhece melhor do que nós. Então, em princípio, a ideia da autoridade é essa, quer dizer, que é de um centro irradiante, um centro criador que cria uma circunstância sobre a qual ele exerce, então, vamos dizer, uma autoridade. Mas é evidente que a palavra é usada de maneiras cada vez mais atenuadas, mais metafóricas e até metonímicas. Quando nós falamos, por exemplo, autoridade constituída, bom, na verdade não há autoridade constituída. Se ela é constituída, ela não é autoridade. A expressão já é autocontraditória, de algum modo, né? A autoridade que é constituída por alguém, não é autoridade de maneira alguma, ou a autoridade se constitui por si mesma, quer dizer, como uma espécie de um poder inerente à pessoa, que emana da pessoa dele espontaneamente. A gente tem vários exemplos na história, por exemplo, na história de Napoleão Bonaparte, você vê que as batalhas só davam certo quando ele estava lá. Se ele delegava para um outro general, dava tudo errado. Então, era alguma coisa que havia nele que fazia com que as pessoas obedecessem automaticamente. Seja por admiração, seja por medo, seja por qualquer motivo que seja. Quer dizer, existem várias maneiras de impor essa autoridade. Também o fato de um sujeito ser nomeado para um cargo não vai lhe conferir a autoridade, né? A expressão autoridade constituída já quer dizer é uma autoridade delegada. Alguém lhe deu essa autoridade. É da expressão o verbo mandar, vem de manus dare, né? Alguém deu a ele a mão com que ele vai governar. Então, a autoridade não é propriamente dele, né? É uma autoridade de algum poder externo que o constituiu. De qualquer modo, aqueles aos quais incumbiria representar eminentemente a autoridade, que são, vamos dizer, os representantes da religião, da igreja, etc., já desistiram disso há muito tempo e se tornaram apenas autoridades constituídas. Mas, ou seja, autoridade. Qual é a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo? Né? para aqueles que o conheceram em vida e que não reconhecendo nele num primeiro momento o Criador do Universo, o viam e tinham um impacto da sua personalidade. Era o impacto dos milagres, evidentemente. Então, o homem que faz o cego enxergar, que faz o paralítico andar, bom, alguma coisa tem nele, aqueles que não, mesmo aqueles que não entendiam o que ele dizia, queria dizer com a expressão filho de Deus, reconheciam nele, no mínimo, um profeta. Então, a autoridade mais autêntica que existe é a autoridade profética. Profético vem do verbo grego profero, que quer dizer fazer acontecer. Quer dizer, o profeta não é aquele que profetiza no sentido moderno, ou seja, aquele que vaticina, mas aquele que dá uma ordem ao curso dos acontecimentos, e o curso dos acontecimentos o obedece. Então, essa é a forma mais pura da autoridade. Tá certo? Para não falar em Jesus Cristo, não podemos ver Moisés. Moisés teve no Monte Sinai 5.000 anos atrás, e as ordens que ele baixou, tem gente obedecendo até hoje. E que governante terrestre tem esse privilégio? Para pensar. Quer dizer, a influência desses homens de autêntica autoridade, seja uma autoridade divina, seja apenas a autoridade da personalidade humana, Goethe dizia que a única força que existe é a da personalidade humana, é sempre esse exemplo que nós devemos tomar como unidade de medida para aferir as outras autoridades. Então, nós temos isso, uma escala que vai desde o profeta até o seu Zé Mané, que está aí exercendo o governo do Estado, a prefeitura, o ministério, etc., etc. E, evidentemente, é uma autoridade cada vez mais evanescente, cada vez mais simbólica. Não é isso? O professor tocou em dois temas muito, muito importantes para essa discussão, que é o caráter transcendente da autoridade humana e a própria imanentização da autoridade divina. Né? O professor acha que é possível, nessa discussão, entre imanentização da autoridade divina e o próprio caráter transcendente dessa autoridade humana, a partir disso, entender a própria política e a autoridade que existe dentro da política como uma teologia política, ou seja, preciso entender primeiro a teologia política para depois entender a política concreta? Não tem nenhuma dúvida, mas eu vou partir do fenômeno mais básico que está na raiz disso que você está dizendo. Você vê que eu observei ao longo da minha experiência que a maior parte das pessoas não tem sequer a consciência da sua continuidade biográfica. Elas não têm um fio da meada da sua vida, elas não entendem a conexão do antes com o depois. As suas vidas são constituídas uma série de acontecimentos e atos absolutamente inconexos que não formam com elas um perfil. Eu digo, ora, se a pessoa é assim, ela não conhece a sua própria alma. Porque a alma não tem presença corporal, espacial, ela só tem uma presença temporal no tempo, ela é a própria continuidade interior do sujeito. Se ele não tem essa experiência da unidade anterior, ele não sabe que tem uma alma, então é a mesma coisa que dizer que não tem. Então entra aí aquela piada do Gurdjieff, né? Você, o senhor não tem alma nenhuma, mas o senhor pode comprar uma mediante uma certa quantia de dinheiro. Piada é acusação, mas é merecida. Então, se o sujeito não sabe que tem nem alma, então o que sobra? Sobra um corpo que de vez em quando tem uma atividade psíquica e dessa atividade psíquica resultam os trecos que eles chamam de criações culturais. Então só tem duas coisas no mundo. Tem o mundo corpóreo, no qual nós estamos, né? E tem o mundo das criações culturais, que no fim é um mundo de ilusões. A pessoa que vive nesse mundo empobrecido jamais poderá compreender essa questão que nós estamos discutindo aqui. Essa questão da autoridade divina, ou mesmo da autoridade humana. Então, às vezes a pessoa é incapaz de discernir, até você mostrando várias pessoas, o sujeito não consegue discernir aquele que tem uma verdadeira substância, uma força humana interna, e o que não tem. Ele não consegue perceber isso. Às vezes, confunde a força da personalidade humana com a força da agressividade mental, que é própria do psicopata. Então, você vira. A política hoje é constituída de pessoas assim, pessoas das quais você não pode falar nada que vá além da experiência física delas mais imediata, não vão entender. Então, essa é uma situação absolutamente desesperadora, na qual, aos poucos, tudo vai virando simulacro. Né? Quando a gente vê os debates públicos, eu tenho observado muito isso aí. O Brasil tem 70 mil homicídios por ano, e os nossos estudantes tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais, e segundo uma pesquisa recente, o Brasil é, entre 30 países do mundo que eles estudaram, o único onde o QI médio da população está baixando. E, bom, então nós temos uma catástrofe, evidentemente, uma tragédia humana de dimensão colossal. E você ouve os políticos falando, eles falam de orçamento, de administração moderna, de superávit primário, e ninguém fala dos problemas que são os problemas reais. Nós estamos ficando burro e estamos morrendo, meu Deus do céu. Este é o problema real. Você não vê um político falar desses temas substantivos. No futuro... É um estado de alienação, quase psicótica, evidentemente. Quer dizer, no futuro a gente não vai ter burro, porque os burros também estão morrendo, né, professor? Claro, não vai ter nem espaço para eles. Agora, professor, esse estado de coisas que o senhor mencionou há pouco, né? O problema da segurança pública, enfim, é o problema mais urgente que nós temos, né? Como é que se vive num ambiente, numa sociedade em que uma simples ida à padaria ou sei lá onde, você já coloca a sua vida em risco, você já sai de antemão sabendo que corre o risco de não voltar para casa. Junto com o problema da política formal. Isso é o resultado de uma desordem do espírito que também levou a uma desordem da autoridade espiritual e, portanto, uma desordem da autoridade terrena, essa é a origem ou são outras as origens desse problema que nós estamos enfrentando hoje, professor? Você vira, a religião por si, ela não garante, vamos dizer, ao indivíduo um conhecimento da dimensão divina mesmo. Mas nós podemos ter algum conhecimento disso se nós praticamos a religião de determinadas maneiras e se seguimos o conselho bíblico, porque a Bíblia está escrita, medite a lei divina dia e noite. Se você não faz isso, meu filho, não adianta rezar, não adianta ir na igreja. É um negócio assim, pensar dia e noite naquilo. E Cristo diz, batei, e será aberta a porta. E, portanto, você perguntar, você obtém a resposta. Né? Então, vamos dizer, o principal sinal, vamos dizer, do amor por uma pessoa é que você presta atenção nela. Se você não presta atenção em Deus, falar que tem amor a Deus, que besteira é essa? Né? É só frescura. Então, o interesse, o querer saber, o perguntar dia e noite, né? Meu Deus, o que você quer dizer? O que você está dizendo para mim? A gente tem que pensar isso o tempo todo, né? E perguntar a Deus o sentido das coisas. Se ele não faz isso, então a experiência da religião é superficial e ela acaba se diluindo naquela dupla de fenômenos que eu falei. Existe um mundo corporal e existe um mundo cultural. Então, as religiões se tornam criações culturais. Bem, o que acontece é que as criações culturais são puramente humanas, não pode ter Deus nenhum dentro delas. Então, se não tem Deus nenhum, que importa qual é a religião? As religiões se tornam objeto de estudo histórico, antropológico, e não vai passar daí. É isso. Então, eu mesmo eu sou cada vez mais cismado com esse negócio de religião. Eu ouço falar de religião e de espiritualidade, eu já saco do meu rolo de papel higiênico, entendeu? Eu já sei que vem besteira. Eu falo, não estou interessado em religião, meu filho. Eu estou interessado em Deus. Tem nosso Senhor Jesus Cristo e tem a ação real dele. A ação histórica naquele tempo e a ação que se prolonga no tempo através dos milagres, dos santos, etc. Isso é a realidade, são fatos, é isso aí que interessa. Agora, religião, culto, sistemas de crenças, etc., são de fato criações culturais e não tem importância nenhuma. De criação cultural nenhuma vai levar você para o céu, nem te dar a vida eterna. Então, e o problema da vida eterna é um problema básico, né? Você não tem... O que dizia Miguel do Namur, se não existe vida eterna, por que Deus? Né? Então, o problema da vida eterna só pode ser colocado se há realmente, vamos dizer, esse desejo profundo, né, de conhecer a Deus, de entender, não conhecer a Deus em sua essência, mas conhecer a Deus na sua vontade, nas suas intenções, pelo menos no modo como ele dirige a sua vida. Né? Eu vejo claramente, vamos dizer, o tecido, às vezes, miraculoso da minha própria vida, tá certo? Eu vejo a interferência divina muito clara na coisa que acontece que eu não poderia fazer de jeito nenhum e que eu comecei a fazer e Deus terminou do jeito dele, que eu nem sei como. Né? A pessoa precisa ter essa experiência para poder ter noção da sua alma. Se não tem noção da alma, como é que vai ter noção de transcendência, etc.? Fica tudo vazio. Né? Então, aquele negócio do oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo, isso é em primeiro lugar, conhece a tua alma. E você vê, o nosso corpo, as células estão sendo trocadas o tempo todo, não tem nenhuma aqui que estivesse na hora que eu nasci. O que que permaneceu do meu corpo? Só uma forma. Uma forma que forma é uma estrutura incorpórea. Tá certo? Então, nós dizemos o seguinte, a alma é a forma incorpórea que mantém a unidade do corpo. É isso. Sem isso, o corpo se dissolve. Né? Então, é esta alma que nós só conhecemos pela sua expressão temporal, não espacial, é isso que nós somos realmente. Né? Nós somos a nossa vida, nós somos a nossa biografia interior, não o nosso corpo. Né? Então, na hora que o indivíduo começa a perceber que tem uma alma, ele começa a perceber a alma dos outros e começa a perceber os sinais do espírito no mundo, na realidade histórica, etc, etc. Se o sujeito não chegou nisso aí, eu acho que o cara que não tem a percepção nem da sua própria alma não tem direito de discutir assunto público nenhum. Não vai entender nada. Vai usar só palavras que ele leu no editorial da Folha de São Paulo e que ele achou bonito e sai repetindo. Para mim, quando eu vejo todos os políticos, sobretudo os políticos brasileiros, isso é um bando de palhaço. Todos eles. Não tem uma pessoa ali que mereça atenção. É só falar bonito, só pose. Né? E, infelizmente, as decisões desses caras pesam sobre nós. Decisões que eles mesmos não entendem. Professor, nesse aspecto dessa desordem do espírito e da perda da própria natureza daquilo que é a origem da palavra religião, que é ligar o imanente ao transcendente, da experiência que o professor teve quando jovem de acompanhar a política brasileira para agora, qual a reflexão que o professor faz a respeito disso? Quer dizer, o que tinha num passado nem tão longe assim, um passado recente, em que a política brasileira ainda contava com gente como Carlos Lacerda, Augusto Frederico Schmidt e alguns outros, e para o estado que nós estamos agora? Nossa, o negócio, eu também comparei esse negócio, o nível da política brasileira, o nível mental da política brasileira caiu mais fundo que o Satanás quando foi chutado do céu, você está entendendo? É um negócio, uma queda, assim, uma bola de chumbo imensa, que vem caindo, caindo, caindo, não para mais. Você vai comparar esses caras de hoje, sei lá, com o Joaquim Nabuco, com o Zé Bonifácio. Nem fui lá no século XIX, né? Porque senão a coisa ainda fica pior. Né? É, não, recua. Lê o texto do Machado de Assis, o velho Senado. O Machado de Assis foi um repórter político quando era jovem. Ele relembra a experiência dele ali, das figuras que ele conheceu ali. E fica impressionadíssimo. Fala, pô, mas o Brasil tinha isso e agora tem aí o quê? Né? O Lula, o João Willis, né? Tá ruim, né? Tá ruim. Mas o que o professor acha que aconteceu? O professor até poderia fazer uma arqueologia histórica, né, do século XIX, né, tem o Joaquim Nabuco, o pai do Joaquim Nabuco, Nabuco de Araújo, Marquês de Caravelas, Visconde de Cairu, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Eu podia ficar aqui falando a noite inteira sobre os grandes nomes da política e da intelectualidade brasileira. Mas o professor fica à vontade para fazer esse histórico do século XIX ou da própria experiência que o professor acompanhou em vida. O que aconteceu para que nós chegássemos a este estado de coisa em 2017, professor? Eu me lembro, quando era criança, a gente ainda assistia, na televisão os debates entre os políticos, né? E eles eram muito mais, tinham muito mais substância do que hoje. Políticos das várias... Eu lembro, por exemplo, tinha dois deputados famosos, um era o Emílio Carlos, o outro era o Eloy Dutra. Um era da UDN, o outro era do Partido Trabalho, PTB, né? Um é janguista, outro antijanguista. Eram pessoas que tinham alguma consistência ainda, sem falar de tipos como Carlos Lacerda, né? Ou Santiago Dantas, né? Que hoje seriam absolutamente impensáveis. Ontem mesmo eu estava escrevendo, falando, olha, na presidência dos Estados Unidos você tem pelo menos 7 grandes escritores. Escritores de envergadura universal, de grande valor. Thomas Jefferson, John Adams, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é... Para não entender, era um louco, mas era um dos maiores escritores da língua inglesa. Depois você teve o Theodore Roosevelt. A gente lê os ensaios do Theodore Roosevelt, os relatos de guerra e de caçadas, isso é uma coisa maravilhosa. Que escritor você teve nos altos postos no Brasil nos últimos 50 anos? Nenhum. Quando tem um escritor lá, é para servir de office boy, para ser redator, ghostwriter de ministro, como foi o Zé Guilherme Melchior, que era ghostwriter dos discursos do Médici. Os discursos eram bonitos, né? E chegou a fazer alguma coisa para o Collor também, desgraçadamente. Ele é que devia ser ministro e mandar nos ministros. Agora, não, ele fica lá escrevendo discurso para o idiota falar. É uma vergonha, né? Aliás, o professor citou uma coisa interessante, que foi como o Estado brasileiro, a partir de Vargas, se apropria, coopta os intelectuais para trabalhar para o governo e não serem mais protagonistas, né, professor? Sim. Isso aí foi quem inaugurou, foi o Getúlio Vargas mesmo. Ele sabia usar essa gente, ele gostava dos escritores. O Getúlio Vargas não era um sujeito totalmente burro. Ele, vamos dizer, ele tinha alguma cultura, embora limitada, né? Ele só lia as coisas que ele gostava, ele gostava muito de Nietzsche, ele sabia trechos inteiros de Nietzsche de cor, mas é claro que não tinha uma visão filosófica nem nada, era apenas um deslumbre. Eu acho que quem gosta muito de Nietzsche não passou da adolescência. Eu era um autor para adolescência. Eu também, quando eu tinha 15 anos, achava maravilha. E o Getúlio Vargas é um desses deslumbrados de Nietzsche. E ele achava um pouco que ele era o super-homem do Nietzsche. Né? Então, era um homem que podia fazer o que quisesse. Né? Podia mudar de ideia quantas vezes fosse. Né? As leis saíam da cabeça dele assim, do nada. Né? Faz uma lei assim, assim. Daí ia lá o Chico Campos e fazia a lei. No dia seguinte, mandava fazer a lei contrária. Quer dizer, esse sujeito, ele primeiro, ele concentrou a cultura brasileira no Rio de Janeiro e pegou, vamos dizer, a imagem popular carioca como se fosse a do Brasil inteiro, o que é um absurdo. Porque eu lembro, por exemplo, nos anos 60, houve um cidadão publicitário chamado Marcos Pereira que saiu pelo Brasil gravando músicas populares dos vários lugares. Era um negócio de uma variedade assim, oceânica, né? E, de repente, você fica, o Brasil é samba. Digo, samba por quê? Essa é a música do Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Não do Brasil. Né? Então, ele cariocizou, né, o Brasil. Essa foi a primeira coisa. Depois, quando veio o Juscelino, que mudou a capital para o interior, né, criando aquela monstruosidade inspirada no Le Corbusier, que era realmente, esse é um criador de monstrinhos, né? Ele que inventou esses conjuntos habitacionais que só servem para proliferar a bandidagem. Né? São aqueles cubículos onde você não tem sequer intimidade, não tem privacidade nenhuma. Isso aí está provado. Tem um autor americano chamado E. Michael Jones, não sei o que quer dizer o E. E. Michael Jones, que escreveu vários livros sobre esse tipo de arquitetura e as suas consequências sociais absolutamente devastadoras. Né? Aquilo lá é uma espécie de colmeia de drogados, né? Drogado, puta, maluco, etc, etc. E isso é as consequências das concepções arquitetônicas do Le Corbusier, copiadas pelo Oscar Niemeyer. Né? Então, Oscar Niemeyer, grande expressão da cultura brasileira. Porque o lugar brasileiro não tem nada, ele é o Le Corbusier. Né? Brasileiro, arquitetura brasileira, para mim, é muito mais o Zanini do que ele, porque o Zanini trabalha os materiais do local, explorando estilos que são realmente brasileiros. Né? E o Niemeyer é uma história do implante, né? Muito, muito mal sucedido. Né? Então, toda esta coisa, vamos dizer, de uma cultura oficial que acaba se impondo a um país inteiro, como uma camisa de força, que evidentemente é incômoda, né? Deixa o sujeito ficar todo travado. Isso aí começa com Getúlio Vargas e nunca mais parou. E até hoje, assim, você vê, nós somos um governo que financia o quê? Shows de rock, shows de putaria, né? Peças de macaquinhos, né? Onde enfiar o dedo no cu do vizinho é cultura. Né? Quer dizer, é uma coisa absolutamente ridícula, cômica, né? Eu não fico chocado com nada, eu não sou moralista, eu não fico chocado com nada, mas eu fico chocado com a imbecilidade da coisa. E filmes também, né, professor? O cinema não, não viu isso aí. Aliás, aproveito para parabenizá-lo e a equipe do Jardim das Aflições, o Josias, o Matheus, pelo prêmio, pelo improvável, mas concreto prêmio no Cine Pernambuco. O impossível aconteceu, né? O filme saiu muito melhor do que eu esperava, mas muito mesmo. Né? Eu tô impressionado com essa turma, o Josias, o Matheus Basso, o Mauro Ventura, Daniel Aragão, todos eles fizeram um trabalho maravilhoso. Professor, na nossa, nossa agora há pouco o senhor citou o John Adams, né, como, enfim, além de um grande político, um grande intelectual, um dos grandes escritores dos Estados Unidos. E eu queria passar para o segundo tópico, e o John Adams, ele tinha um projeto que acabou não sendo possível fazê-lo, desenvolvê-lo, que era um livro sobre aristocracia ou sobre a nobreza. O tema que eu queria abordar agora seria exatamente o tema da aristocracia. Muitos intelectuais tinham essa intelectuais e grandes políticos, né, tinham uma aristocracia como uma bússola, não propriamente como um sistema de governo que pudesse ser implementado, mas era um norte a ser perseguido. E a aristocracia, sendo um termo político, passou a ser também, foi incorporado pela cultura. Então, eu queria que o professor, em vários momentos da atividade intelectual, citou também essa dimensão da aristocracia, do espírito, a aristocracia cultural. Eu queria que o senhor pudesse falar assim, aristocracia em duas dimensões, né, intelectual e política. Bom, mesmo se não tomarmos a palavra aristocracia no seu sentido mais elevado, que seria uma aristocracia do espírito, e nos ativarmos no sentido sociológico, já vamos dizer, as famílias mais ricas, mais antigas, etc., etc., famílias que participaram da criação do país, você vê que sem uma aristocracia, a democracia não se aguenta. Isso é muito claro nos Estados Unidos. A democracia americana começa a se deteriorar a partir do momento em que surgem fortunas do nada. Tipo os Rockefeller, por exemplo. E começam a fazer o jogo sujo. Não pode esquecer que o John Rockefeller começou nos Estados Unidos com o título de inimigo público número um. Quando teve uma greve lá numa mina dele, ele mandou fuzilar todo mundo. Né? Foi assim que o cara começou a ficar rico. Né? Então, vamos dizer, esses novos ricos que apareceram, que tornaram bilionários, que acabaram assambarcando o poder nos Estados Unidos, eles estão liquidando a democracia americana. É isso. Por quê? Você veja, o pessoal fala muito, mas da perda da noção da autoridade. Não tem mais autoridade paterna, não tem mais autoridade da igreja, etc., etc. E, bom, todas as autoridades estão sumindo, menos uma. A autoridade dos bilionários. Então, eles vão dissolvendo todas as autoridades intermediárias e sobra só a deles. Então, em vez de estarmos indo para uma sociedade igualitária, nós estamos indo para uma sociedade mais estratificada que já existiu. Porque a elite bilionária é absolutamente inatingível, não há nada que você possa fazer contra ela. Ela manda e desmanda, ela inventa a sociedade na qual você vai viver, as leis que você vai obedecer, a educação que você vai receber, o que você vai comer, o que você pode dizer e não pode dizer. E eles impõem isso através, vamos dizer, da rede dos canais de mídia que tem, através da rede de educação, etc., etc. Então você tem, vamos dizer, um tipo de um poder indestrutível acima. E o pessoal embaixo, os bobocas da universidade, acreditando que porque ele não obedece mais o pai dele, agora nós estamos numa sociedade igualitária. Olha que idiota! Eu digo, não, tu não obedece mais teu pai, tu obedece o George Soros e o Rockefeller e o Bill Gates. Só que contra esses, não adianta você dizer nada, obedece o Zuckerberg. Né? Então, é a sociedade mais estratificada que já existiu. Você imagina assim, o que era um senhor feudal na Idade Média? Ele era, por exemplo, um fazendeiro, tinha lá uma terra, mas assim, que armas ele tinha? Ele tinha uma espada, uma lança, uma coisa assim. Coisa que o camponês podia ter também. Ele armado com uma espada e o camponês com uma foice, o camponês levava até vantagem. Que o camponês quisesse matar o seu senhor de terra, matava. Como é que você vai matar os bilionários se você não sabe nem onde eles estão? Né? Eles vivem numa nuvem de invisibilidade, inatingíveis, como deuses do Olimpo. Né? Então, o que nós temos é a sociedade mais hierárquica que já existiu na história humana e que os idiotas estão dizendo que é o progresso democrático, igualitarismo, etc., etc. Esse é o pior tipo de hierarquia, né, professor? Porque você não consegue vê-la, né? E como não consegue vê-la nem tocá-la, é impossível atingi-la. Eles são como o Antônio Gramsci falava do Partido Comunista, autoridade onipresente e invisível. como um mandamento divino, um imperativo categórico. É assim, o que o Zuckerberg, o Jorge Soros e outros decidem, você nem sabe de onde veio a ordem, e você acaba obedecendo. Você não tem a menor possibilidade de controle. Você vê esse negócio do grupo Bilderberg, que se reúne há não sei quantos anos, há décadas, tomando decisões que vão afetar o mundo inteiro. Você vê, eles durante a maior parte da existência desse grupo, a pessoa nem acreditava que existia. Foi só graças a esse Daniel Estulina, esse repórter espanhol, que conseguiu documentar o negócio. Daí o pessoal falou, ah, não é que existe mesmo. Isso aqui não é o Foro de São Paulo, né? E todo mundo, ah, nem existe. Deu isso aí, ele não existe, mas manda em você, seu burro. Professor fez uma relação interessante entre a aristocracia e, voltando ao tema da autoridade, e novamente a figura paterna. Né? O Bossuet, grande teólogo do século XVIII, dizia que a autoridade régia era radicada na autoridade paternal. Né? E a autoridade paternal, obviamente, ele estava falando desse patriarcalismo em que Deus é pai e, portanto, o criador de todos nós. Né? Viria daí essa ideia do patriarcalismo. Considerando, né, essas dimensões do patriarcalismo e do que a gente discutiu anteriormente, né, da perda da autoridade, né, e voltando aí, trazendo essa discussão para a sociedade. Hoje em dia, pessoas da minha geração, e até mais novos, quando são pais, a relação com os filhos já não é mais uma relação de autoridade, e a hierarquia, por não existir mais essa relação de autoridade, a hierarquia também, ela ou está diluída ou é inexistente. Eu queria saber o que o professor acha a respeito disso, se enfim, tem uma visão, obviamente, mais aprofundada do que a minha, e qual é a consequência disso no âmbito das relações sociais? Bom, a primeira consequência é que ninguém chega à maturidade mais. Permanecem todos adolescentes. Né? Agora, a diluição da autoridade, ela já vem de muito antes. Na verdade, quando você passa do feudalismo para as monarquias absolutas, já tem uma diluição. Por quê? Porque a autoridade do senhor feudal é uma autoridade direta, marcada por um juramento mútuo de lealdade entre ele e os habitantes do seu terreno. Ele ia fazer um juramento, né? E os dois faziam um juramento, né? Um de lealdade e outro de proteção. Naquela época, os povos não iam à guerra, só os aristocratas iam à guerra. Um camponês, um burguês, não era obrigado a combater. Então, o aristocrata, ele tinha que pagar o preço da sua autoridade, arriscando a sua vida. Não é isso? Bom, quando surgem as monarquias absolutas, a ligação entre a autoridade e o povo já não é tão direta, porque se torna mais evanescente e simbólica. Não é possível a nação inteira e pessoalmente jurar lealdade ao rei. Não é possível. E também não é possível que o rei conheça todos os seus governados. Então já é uma relação, por assim dizer, mais oficial e menos pessoal. Com o advento das monarquias absolutas, começa a se formar o quê? Os exércitos profissionais e a burocracia profissional. Então, portanto, vamos dizer, a administração pública começa a inchar a partir daí. Mas ainda tem limites. E em seguida, quando vier a Revolução e a República, bom, aí o limite para a expansão da burocracia não tem mais limite. Pode crescer quanto quiser. Porque agora você não tem mais autoridade pessoal nenhuma. Agora a autoridade é toda simbólica, burocrática. Autoridade de pessoas com as quais você não tem nenhum contato pessoal. Num país que é mais federalizado, que tem uma divisão local, como os Estados Unidos ainda tem, onde a política local tem um grande peso, a política municipal, dos condados, ainda tem peso. Bom, ainda tem uma certa escala, vamos dizer, de pessoas que vão subindo até chegar no presidente da República. E os americanos, com certeza, eles sentem mais intimidade com o seu presidente da República do que os brasileiros jamais sentiram. Mas, também o americano não tem uma concepção muito hierárquica das coisas, ele não é assim, tão devoto da autoridade quanto o brasileiro. Mas, num país onde tudo é centralizado, como o Brasil, você pode, sei lá, pode ter uma licença de, eu quero dar um peido, você precisa montar um requerimento em Brasília. Certo? Então, tudo demora, tudo é difícil. Né? Então, a autoridade vai ficando cada vez mais evanescente. Ela perde conteúdo e ela ganha em controle invisível. Então, você não sabe de quem veio a ordem. Sempre foi assim. Foi o computador. Você tem que fazer assim porque o computador quer que você faça. E quem programou o computador? Não sei mais. Então, não há mais autoridade humana. Só tem uma autoridade maquinal, que não é, evidentemente, jamais é responsável pelos seus atos. Agora, qual é o problema filosófico que se impõe, professor, quando essa perda de autoridade, né, essa diluição, essa degradação da autoridade, ela tem consequências negativas no presente? Bom, você mesmo estava citando o exemplo da autoridade paterna. Né? Quer dizer, que se os modelos de autoridade pessoal nas esferas superiores da sociedade desaparecem, também vai desaparecendo as autoridades inferiores, né? E vai terminar na autoridade paterna. O que acontece é que é o seguinte: nos anos 60, surge uma série de filósofos, pensadores, formadores de opinião, etc., que diz, todos de esquerda, e resolve fazer a grande mutação na estratégia revolucionária. Essa mutação é a seguinte: já tinha sido sugerida em 1910 por Georg Lukács, mas o pessoal comunista não prestou muita atenção na época. Ele disse: o nosso problema não é o capitalismo, o nosso problema é a civilização ocidental. É ela que nós temos que destruir. Ele disse isso, e depois todo o pessoal da escola de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, então, todo mundo copiou esta coisa. Então, a luta não era mais entre proletários e burgueses, eram entre a maioria e as minorias. O que é minorias? Qualquer um. O critério das minorias pode ser o critério racial, sexual, estético, qualquer coisa. Então, todo mundo que tivesse alguma queixa ficava, evidentemente, incluído numa das minorias. Ora, a minoria se apresenta sempre como sendo oprimida, e a maioria, portanto, como opressora. Bom, é natural, então, que as elites bilionárias assumam que é a defesa das minorias contra a maioria. Então, isto é a política nos últimos 40 anos, é isto. A elite bilionária, com a ajuda das minorias e de seus porta-vozes, frustrando as decisões da maioria. É o caso que aconteceu no Brasil, por exemplo, esse plebiscito do desarmamento. A nação, em peso, decidiu que quer acabar com a lei desarmamentista e o Congresso, a presidência da República, nem liga. Na Europa também aconteceu, quando fizeram o Tratado de Maastricht, o tratado foi rejeitado por inúmeros plebiscitos. Daí o que eles faziam mais propaganda no plebiscito. Fazia 20 plebiscitos, até obter o resultado que queriam. Então, evidentemente, isso é uma manipulação. Então, a elite tem todos os meios de controlar a circulação de informações e, vamos dizer, a lei histórica mais velha que existe é o seguinte: é que as informações desencadeiam ações. Não é isso? Então, quem controla o fluxo de informações tem um certo controle estatístico das ações da maioria. Então é isso, você tem a aliança, vamos dizer, das minorias e seus representantes, a militância enragée, os enfezadinhos, etc., etc., e a elite bilionária. E no meio, a maioria toda tem que calar a boca e ficar quieta e engolir o que eles decidirem. Não é isso? E quando a maioria Agora, decide essas contrariamente, eles submetem minorias são novas coisas. oprimidas. Né? Se você pegar assim, índios, africanos, etc., eles são oprimidos? Bom, veja a história dessas comunidades em si mesmas. Eram muito mais opressoras da sua própria minoria interna e das comunidades vizinhas do que o Ocidente jamais foi. Se você pegar a história da escravidão na África, por exemplo, você teve impérios africanos que se especializavam em invadir as comunidades vizinhas e pegar milhões de escravos, dos quais 80% eram capados, porque eram vendidos para muçulmano. Então, tinha que ser capado para não concorrer com as mulheres, né? Concorrer na posse das mulheres. 80% eram capados. Dos capados, 80% morriam. Eles não tinham cirurgia decente, então, nós cortávamos as bolas, tinha hemorragia e morria. Então, você tinha que pegar mais escravos. Fizeram isso durante milênios. Algum português fez isso? Sair correndo atrás dos neguinhos para capar? Nunca português fez isso, meu Deus do céu. Então, Esses foram os grandes escravizadores. O maior centro de escravidão no mundo foi a África, internamente, durante milênios. E uma escravidão que não tinha os freios que a escravidão veio a ter no mundo ocidental. Existe um famoso texto que chama da moral cristã no tratamento dos escravos, uma coisa assim, um texto do século XVIII. Diz, olha, você não pode fazer isso, mas isso, mas isso. Mas... Ainda no Império Brasileiro, teve a famosa baronesa de Sincorá, que foi parar na cadeia porque matou um escravo. Imagina se na África alguém era preso porque matou um escravo. Fazia o que quisesse. Daí você pega, né, por exemplo, os índios da América, né, os astecas. Tem uma historiadora sueca chamada Inga Klendinen, que escreveu um livro coletando todos os depoimentos que ela encontrou de sobreviventes, né, das guerras astecas. Os astecas invadiam todas as comunidades vizinhas, catando gente para servir o quê? Para ser vítimas sacrificiais nos festivais de fim de ano. Matavam 20 mil pessoas por ano, arrancavam o coração. Eu estive lá no México, eu vi os altares onde eles arrancavam o coração dos neguinhos. Eu falei, e você vai dizer que esses índios são oprimidos? Nada. Ele fala, ah, existe uma dívida histórica. Fala, eles têm dívida histórica. Você já viu algum asteca se arrepender? Falou, oh, nós matamos um monte de gente. Já viu algum africano se arrepender? Ah, nós escravizamos gente e até vendemos uns para os portugueses. Nunca um se arrependeu. Vai ver se tem algum muçulmano arrependido da escravidão islâmica que está até hoje no Sudão, está lá até hoje. Então, essas comunidades são desumanas, são opressivas, são tirânicas e muitas delas são cruéis e sangrentas, está entendendo? E quando vem para o Ocidente, fica se fazendo, ah, nós somos vítimas. Por quê? Ah, porque eu queria uma casa de 4 dormitórios, só me deram uma de 3. Né? Ah, porque eu queria um lugar na melhor universidade, só me deram na universidade da esquina. Isso é injustiça, é opressão. Isso é um bando de filha da puta, isso é que esses caras são, pô. Vamos contar a história direito? Cada um se arrepende dos seus crimes. Nós dos nossos, você dos seus, tá bom? Daí compara, você vai ver quem é o pior. Aliás, na história do Brasil, professor, muitas tribos indígenas se aliaram aos portugueses justamente para enfrentar tribos mais agressivas que tinham esse componente, né? O que aconteceu no México. Quando chegou o Hernán Cortés, ele tinha poucos soldados. O que, que ele fez? Ele se aliou com as tribos pequenas, que eram vítimas dos astecas. Eles viram no Hernán Cortés e falaram, agora é a oportunidade da gente se livrar daqueles bebedores de sangue. Quando o Hernán Cortés, quando os astecas foram derrotados, o Hernán Cortés considerou a guerra encerrada. O que, que os índios falaram? Não, não, não, não. Nós temos que matar até o último, porque esses são pequenininhos. Eles vão crescer, eles vão fazer a mesma coisa que os pais deles faziam com a gente. Vão arrancar nosso coração, nosso fígado. Eles querem vítimas sacrificiais. E daí o Cortés teve que levar a guerra até o fim e liquidar os astecas. Hoje ele é culpado de genocídio. Eu digo, mas os caras estavam fazendo genocídio permanente. Ele parou com a sangueira. E parou não porque ele queria matar todos, porque os índios exigiam isso. Está lá todos os documentos, procura Inga Klendinen. Né? Olha, esse aspecto dos islâmicos dá uma conversa longa, né, professor? Porque o que se fez ao longo da história foi se terrível. Pensa assim, vê os direitos que eles estão querendo nas nações ocidentais e pergunta o seguinte. Chega lá um cara não islâmico, chega um cristão, um judeu, que direito ele tem na Arábia Saudita? Né? Tem o direito de se esconder no porão e ficar quieto, porra. Se botar a cara para fora, tá ferrado. Tá? Você pode praticar a sua religião, desde que seja na sua casa, não conta para ninguém. Quer dizer, não pode ter uma ação pública. Não é isso? E veja, em certos países, como o Irã, por exemplo, você não pode se você tocar num infiel, você tem que fazer abluções. O infiel é sujo. Se é cristão, é judeu, é budista, tocou no cara, você tem que fazer as abluções, lavar a mão, lavar o pé, lavar o pinto, tudo. Né? Quer dizer, esses caras vêm se queixar de discriminação, são os maiores discriminadores do universo. E não é só discriminação, não. É violência mesmo, é maldade, é crueldade. Essas execuções públicas que os caras fazem, cortando mão do negro, porque, sei lá, o cara roubou a banana perto da mão, o que é isso, pô? Agora, que eles queiram, né, uma vez estando em países ocidentais, pretendam e consigam esses direitos é uma coisa. Agora, como é que se explica as pessoas do mundo ocidental que agem como instrumentos dessa causa, que, de uma civilização que pretende destruir a outra, professor? Você vê, quando teve aqueles movimentos de maio de 68, que foram uma condensação dessa mentalidade da diversidade, que foi uma mentalidade diversitária, né? Diversidade cultural, essa coisa toda, a elite bilionária viu isso aí e falou, meu Deus, mas é a nossa chance. Por quê? Essa esquerda que está surgindo, ela não tem militância proletária. Se eles não têm militância proletária, jamais vão conseguir a revolução deles. Vão precisar de dinheiro para fazer a revolução. Então a gente bota o dinheiro lá e a gente manda nesses caras. E está assim até hoje. Quem é que, vamos dizer, essas bandeiras, esses slogans que a molecada fica gritando na rua, sai da onde? Sai do escritório do Bill Gates, do Jorge Soros. E a molecada obedece, rapaz. Achando que está se libertando de alguma coisa. São os palhaços, coitadinhos. Né? Então, na medida em que a elite bilionária cede a isso, então ela impõe esses valores como sendo uma espécie de nova religião civil. É isso? E esse é o novo critério de moralidade. Você veja, outro dia apareceu o João Dória. Dizendo, não, nós não gostamos de armas, porque eu sou muito cristão, sou católico, etc, etc. Então, aqui, rapaz, Jesus Cristo mandou comprar armas. Ele falou para os apóstolos, você venda a sua capa e compra espada. Mas daí vem um político brasileiro, ele é mais cristão que Jesus Cristo, evidentemente. Da onde saiu essa mentalidade? Da onde foi parar na cabeça dele a ideia de que não ter armas é cristão? Não foi de Jesus Cristo. Foi da elite bilionária. Está entendendo? Então, ela, através de mídia, dos estudos de educação, impõe uma nova moral que tem um valor religioso para as pessoas. As pessoas se sentem, quando elas infringem isso, elas se sentem más. Né? O sujeito lá, não gosta de casamento gay, ele já começa a sentir que ele é um pecador, ele é um malvado, ele está querendo oprimir os coitadinhos. Ele começa a sentir assim. E daí, mesmo que o sujeito seja conservador ou direitista, etc., ele começa a se fazer de bom menino para não desagradar as novas divindades. E isso desfibra todo mundo, ninguém tem a coragem de falar o português, claro. Você tem medo de parecer reacionário. Não é isso? Eu digo, mas escuta, mas por que não pode ser reacionário? Qual é o problema? Você vê que na Folha de São Paulo, por exemplo, eles vinham falando da ultradireita, ultradireita. Eu falei, mas peraí, mas cadê a direita que não é ultra? A direita que não é ultra é o PSDB, que não é direita, evidentemente. Então, passou do PSDB, já é ultradireita. Agora, não tem. Nunca aparece na Folha a expressão extrema esquerda. Não existe extremista de esquerda. Che Guevara, extremista? Não, ele é um doce de coco. Nicolás Maduro, extremista? Não, homem educadíssimo. Quer dizer, que palhaçada é essa? Então, nós estamos entrando numa camisa de força verbal, tá certo? Numa espécie de autocastração verbal, e você começa, vamos dizer, a policiar a sua linguagem, daqui a pouco você policia a sua conduta, e daqui a pouco você perde a sua própria autoridade perante si mesmo e, naturalmente, perde perante os seus filhos. Que a mentalidade diversitária é assim, tem que equalizar tudo. Tudo é igual. Todos os grupos são iguais, todas as culturas são iguais, todas as pessoas são iguais, os sexos são iguais, as idades são iguais. Então, a opinião de um garoto de 4 anos vale tanto quanto um homem de 70. É claro que isso desmoraliza todo mundo, mas isso aí cria o igualitarismo? Não, isso cria o elitismo. Porque a autoridade do pai, do padre, etc., vai por ele, mas a autoridade da elite fica cada vez mais forte e incontestável. Antes de passar para o terceiro tema, que é justamente o tema das elites, professor, eu queria pegar uma parte final do que o professor falou, que é justamente como é que termos políticos, e o professor já escreveu várias vezes sobre isso, já falou muito sobre isso, mas eu queria aproveitar aqui nessa conversa. Como é que termos políticos são esvaziados ou corrompidos, né, no seu sentido original? O professor citou mesmo o próprio uso de extrema-direita, ultradireita, etc. Né? Mas tem dois termos especialmente, professor, que o professor colocou no debate, e são termos que, de tão usados de forma equivocada, acabam perdendo o seu sentido original. Me refiro a dois especificamente: socialismo fabiano e estamento burocrático. Eu queria que o professor explicasse o que é socialismo fabiano e depois estamento burocrático, para que essas questões não sejam mais usadas de forma equivocada, porque toda vez que eu leio alguém falando sobre isso, ou repetindo, me dá vontade de arrancar meus cabelos. Bom, a sociedade fabiana, ela surgiu sob a influência direta do governo soviético. Quer dizer, era um grupo de intelectuais e bilionários, até que tinham lá suas simpatias pelo governo soviético. E você vê, por exemplo, aquele casal Sidney e Beatrice Webb, que foram os líderes da sociedade fabiana, escreveram um famoso livro sobre a União Soviética. Hoje sabe-se que esse livro veio pronto do governo soviético. Né? Então era assim, eram duas pessoas insuspeitas de serem comunistas, publicando um livro falando bem da União Soviética, falando bem moderadamente, é claro, para não dar na vista. E quando você vê, o livro foi fabricado pelo governo soviético. Então podemos considerar a sociedade fabiana um pseudópodo do movimento comunista, tá certo? Porém, ao longo do tempo, a sociedade fabiana foi adquirindo uma certa autonomia, por ter gente muito poderosa, gente muito rica, etc., etc., e por acabar divergindo estrategicamente do governo soviético. Então, quando aparece o maio de 68, né, aparece essa nova estratégia baseada na coisa das minorias, discriminação, etc., etc., e a elite, sobretudo fabiana, subscreve isso integralmente. Tá certo? Então, as pessoas que estão dentro desse movimento diversitário, nós podemos chamá-los de socialistas fabianos. Mas a coisa é que no Brasil, tem os caras na direita que qualquer um que desagrada eles, eles já chamam socialista fabiano. Então, aí dançou, né? Quer dizer, socialista fabiano é uma coisa que existe historicamente, designa uma organização muito precisa e uma tradição de pensamento e de ação. Por exemplo, sei lá, o ex-presidente francês Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing era um cara que era tido como da direita, mas ele era um dos líderes da sociedade fabiana. É isso? Então, esses termos, assim como o termo fascista, por exemplo. O fascismo é um movimento que existiu historicamente, nós conhecemos o seu desenvolvimento, sabemos de onde ele saiu, como ele cresceu e como ele se impôs. E o pessoal começa a ampliar o sentido da palavra fascista. E, sobretudo, começa a usar, você vê, essa história de que o fascismo foi um movimento da grande burguesia criado para consolidar o capitalismo, isso foi propaganda soviética. Não tem um cientista social sério que diga isso. Por quê? Qual foi a origem do fascismo? O fascismo foi criado por soldados que voltavam da Primeira Guerra, depois deles assistirem o caos e a sangueira toda, e que voltavam naturalmente desajustados da sociedade democrática burguesa e querendo tocar fogo em tudo. Essa foi a origem do fascismo, em vez de anarquismo militarista. Portanto, ele não tem uma definição social proletária nem burguesa, ele é outra coisa. E o socialismo, particularmente na Alemanha, você vê que o nazismo surge de uma dissidência do movimento socialista. Por volta dos anos 20, surge na Alemanha um movimento chamado Revolução Conservadora, mas o título é enganoso, porque eram todos socialistas. Eles queriam inventar o socialismo alemão. Não era uma coisa tirânica, nem nada, nem racista. Até eles concebiam um socialismo democrático. Estou falando demais, sem beber água não dá. Eu vou aproveitar e fazer o mesmo. Embora não esteja falando. Então, e participaram desse movimento pessoas ilustres. O próprio Thomas Mann participou disso aí, o Carl Schmitt participou. Eles tinham a concepção socialista democrática, utópica, evidentemente. E queriam saber como fazer o tal do socialismo alemão. Daí aparece um cara chamado Hitler e disse: eu sei como fazer o socialismo alemão. É muito simples, nós temos que ganhar a classe militar. Fazer uma organização militar e ganhar a classe... Primeiro nós fazemos uma organização militar que concorre com o exército. Depois nós a vendemos para o exército, como ele fez com a SA. Fui uma tropa armada, daí a tropa armada começa a fazer uma bagunça desgraçada, os generais se enfezam e o Hitler diz: vocês têm toda a razão, esses caras estão abusando, vamos matar todos. E com isso ele ganhou os generais. Então o Hitler inventou a militarização do movimento socialista. que era uma ideia que, na Rússia, o Trotsky já tinha tido. Trotsky falava da militarização da sociedade inteira. Então, o Hitler realizou o tal do socialismo alemão, que não foi nada daquela beleza que os intelectuais esperavam, que foi exatamente o contrário, como sempre acontece, aliás. Então, nós podemos dizer que o Hitler inventou um socialismo militarizado, mais ou menos nas mesmas bases que o Trotsky tinha imposto na Rússia. E foi, foi com essa ideia da militarização do socialismo que ele conseguiu o poder. Mas é um socialismo, evidentemente. O pessoal fala, não, assim, era Partido Nacional Socialista, era só no nome. Fala, não, leia lá as propostas socialistas mesmo, sem dúvida. Professor, para a gente passar para o próximo ponto, que é elite, eu queria só fazer uma pergunta. O socialismo fabiano sempre me pareceu uma coisa tão inglesa que é possível aplicar esse conceito numa outra realidade, como do Brasil, por exemplo? Você pode aplicar de uma maneira analógica. Você pode dizer, por exemplo, que esses grupos bilionários, eles não são fabianos no sentido de pertencer à sociedade, mas a ideia mesmo é, no fundo, é a mesma. Quer dizer, você alcançar um controle social total através de reformas progressivas e sempre com pretextos humanitários. Né? Entendi. No fundo, é a boa e velha ideia fabiana, mas eu não vejo nisso a continuidade histórica do movimento fabiano. Quer dizer, no fundo, é socialismo aplicado numa realidade diferente, em condições diferentes. Né? Claro. Qual é a diferença entre socialismo e comunismo? O comunismo, idealmente, suprime a propriedade privada. Mas suprimir a propriedade privada, como dizia Karl Marx, só é possível depois que o capitalismo alcança o seu pleno desenvolvimento. Quando é o pleno desenvolvimento? Ninguém sabe. Então, continua desenvolvendo eternamente. Isso chama-se socialismo. Professor, último ponto aqui. Em vários momentos, o professor falou das elites, das elites, das elites. No Brasil, a palavra elite ela também se transformou numa palavra coringa e que perdeu o seu sentido original. Então, nós temos, no sentido original, nós temos duas dimensões. A elite no sentido sociológico, que são grupos que conquistam o poder econômico, político, etc. E temos a elite como sendo o que de melhor uma sociedade produz. Né? Qual é a importância, professor, de se ter uma elite intelectual e uma elite política num país? Por que é preciso ter uma elite aí no sentido não sociológico, mas do melhor? Se você não tem uma elite intelectual local, os outros países têm as suas elites, eles têm as ideias e implantam no quê? Na elite sociológica local. Isso é nos milionários, nos políticos. É o que acontece no Brasil. Você não tem um pensamento brasileiro próprio. Não, é tudo copiado de fora. Até nossas leis vêm prontas da ONU, pô. Então, eu acho que essa é a grande questão nas próximas eleições. Né? Quer dizer, nacionalismo contra globalismo, como tem sido em toda parte. É isso que vai polarizar aí o eleitorado. Ou nós temos, vamos dizer, um movimento nacional que vai, vamos dizer, afirmar a autonomia da nossa nação, ou nós vamos, de novo, pegar esses mesmos modelos criados na ONU, criados pela Organização Mundial da Saúde, etc., vestir e achar bonitinho. Por isso, quando o cara começa a falar assim, nós precisamos de uma administração moderna, né? Um choque de gestão, começa a usar essa verborréia, eu já sei onde ele aprendeu isso, e já sei a merda que vem atrás. Você está entendendo? O problema do choque de gestão é tornar o Estado eficiente para o mal, né, professor? Porque depois a gente não tem como escapar, né? Olha, assim, nós não precisamos de administração moderna, não precisamos de choque de gestão, nós precisamos, em primeiro lugar, impediu que os caras continuem matando o nosso povo, meu Deus do céu. E precisamos elevar o QI dessa gente. Agora, como é que vai elevar o QI do povo com esse QI, média de QI 15 que tem no Congresso Nacional? Professor, quais seriam as principais características de uma elite intelectual no Brasil? O que essa elite teria que ter? Olha, né? E considerando que essa elite será formada aí, sei lá quando, mas... A aquisição de cultura é a aquisição como se fosse de instrumentos óticos. lentes pelas quais você examina a realidade. Então, o grau de cultura do sujeito não se mede pelo número de livros que ele leu, pelo que ele fala bonito, etc., mas pela capacidade de entender o que está acontecendo na realidade. Né? Então, a cultura é isto, instrumentos de apreensão da situação real. Olha, eu não vejo em toda a elite, entre aspas, brasileira, praticamente ninguém capaz de fazer isso. A nossa intelectualidade acabou. Se você pegar pela manifestação, vamos dizer, mais popular da alta cultura, que é a literatura brasileira acabou. Sobrou uns dois ou três que estão tudo nonagenário. Eu até já contei, uma vez, um ano aí, eu estava fazendo uns trabalhinhos lá para a editora Top Books, e escrevendo umas orelhas de livro para a Top Books, né? No fim do ano, eu vi e falei, porra, os melhores livros que saíram esse ano é tudo de autor octogenário ou nonagenário. Como é que vai ser a geração seguinte? Não tem ninguém? Não, não tem. Então, é aquele negócio. A minha avó me deu o nome de Olavo, quer dizer sobrevivente. Ela foi profética. Pois, ó, morreu todo mundo, sobrou eu. Eu conheci os escritores da geração anterior, não só porque os li, mas muitas vezes convivi pessoalmente com Josué Montelo, Herberto Salles. Né? Então, eu tenho ideia do que era. Então, eu falei, bom, alguém tem que fazer a ponte entre esses escritores dessa geração e o pessoal jovem, porque as escolas não estão fazendo isso. Quer dizer, fazer a ponte não é só fazer os caras lerem os livros, não, é você explicar para a molecada a noção da funcionalidade da cultura. Por exemplo, se você vê até os anos 50, 60, o conjunto da literatura brasileira retratava a riqueza e complexidade da sociedade brasileira e também os seus dramas, seus sofrimentos, etc., etc. Nos últimos 40 anos, você não tem um documento literário do que se passou. Nada. Né? Você pega a nossa literatura, teatro, cinema, só fica falando do quê? Ou estereótipos, tá certo? É assim, o estereótipo copiado, né? É o negro oprimido, a mulher oprimida, é assim, tudo isso é copiado da ONU. Você pega o estereótipo e traz uma versão visual do filme. Não é isso? Mas, por exemplo, esse fenômeno da decomposição da autoridade familiar não aparece no nosso cinema, na nossa literatura, nada. O próprio Bandeira, a criminalidade. Né? Quando aparece assim, é o criminoso mostrado como vítima da sociedade. Né? O que é um estereótipo também. Né? Então, na verdade, todo mundo que está dentro da sociedade é vítima dela e, ao mesmo tempo, é autor dela. Então, quer dizer, você tem tudo isso aí, você tem uma tensão dialética entre a pressão cultural e a liberdade do indivíduo. Essa tensão, ela existe, ela não pode ser escamoteada com um estereótipo. Então, ou são esses estereótipos, ou é choradeira da esquerda, porque a ditadura nos maltratou, blá, blá, blá, blá. Nós paramos nisso há 40 anos, só falamos dessas coisas. E aquilo que está acontecendo mesmo, pois a própria decomposição moral da classe política brasileira não aparece na literatura. Outro dia eu vi um livro do Guilherme Fiuza, que chama O Império do Oprimido. É um romance. O romance não é bom, eu não gostei. Ele não tem muito talento para ler. Ele é um excelente cronista, escreve muito bem, mas ele não tem muito senso da verossimilhança nos acontecimentos. Então, não é um bom romance, mas é meritório, por quê? Ele tenta mostrar algo da realidade social brasileira hoje. E, bom, é uma tentativa, vão surgir os melhores. Talvez o próprio Guilherme Fiuza possa fazer outro melhor depois. Mas é um caso único. Né? Ainda tem escritores bons. Né? O Alberto Mussa é um excelente escritor, mas o Alberto Mussa só trata de umas coisas estratosféricas que só existem na cabeça dele. Né? Não tem nada a ver com o Brasil de agora. Quer dizer, também não li todos os livros dele, não posso garantir. Mas ainda é um escritor que não deixa a bola cair. Né? Honra a camiseta ainda. Né? Mas são pouquíssimos. Se você vê, na década de 50, você tinha vivos e atuando ao mesmo tempo, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Otto Maria Carpo. Era uma riqueza extraordinária. Sumiu tudo. Né? Então, se a intelectualidade cai, a gente é aquele negócio do versinho do Antônio Machado, quando difícil é, quando todo barra, no barrar também. Está tudo caindo, a gente vai também. Professor, para encerrar essa conversa aqui, professor, consegue identificar alguns indícios, alguns aspectos positivos que estejam acontecendo no Brasil neste momento, que estejam, obviamente, relacionados a essa conversa nossa, a formação de uma elite cultural e que vai viabilizar, ou que pode viabilizar uma elite política? Eu dediquei a minha vida nos últimos 30 anos a tentar criar uma nova elite cultural. Infelizmente, a coisa teve efeitos políticos que eu acho que são prematuros, ejaculação precoce. E depois já começa, ah, eu vou montar um movimento conservador, vamos seguir, vou lançar um candidato. Calma aí, pô. Vocês não completaram a revolução cultural ainda. Vocês já estão querendo tirar efeitos de um negócio que efeito de uma causa que não foi feita ainda. Então, muito se dispersou das energias nascentes da juventude brasileira nisso aí. Você vê, quando surgiram aqueles movimentos populares enormes, de 2013 a 2015, aquilo ali você tem um potencial de energia popular absolutamente fabuloso. No fim, o que que deu? Tiraram a Dilma e a coisa continua tudo igual. Até agora está difícil botar o Lula na cadeia, pelo menos saiu a sentença. Agora eu quero ver pegar o Lula fisicamente e botar na cadeia. E também esse é um símbolo, porque o Lula é um pedacinho da história. Então, todo aquele movimento, a energia daquilo foi dispersada. Por quê? Porque o pessoal do estamento burocrático é muito esperto e consegue manipular tudo em seu próprio favor. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Nós temos que salvar os nossos cus, acima de tudo, né? O resto não interessa. Se for para entregar a Dilma, a gente entrega um, entrega o outro, mas vamos dizer, a classe tem que sobreviver. Essa classe política é o estamento burocrático, que é aquele conceito do Raimundo Fauro, que dizia que no Brasil a luta de classes não é proletário versus burguesia, é o povo inteiro contra o estamento burocrático. Ora, o estamento burocrático sempre venceu. O povo é muito disperso, a sociedade é rala, está espalhada no território, pouca comunicação, etc. Graças ao advento da internet, a comunicação popular começou a ficar mais intensa. Então, o povo adquiriu alguma força contra o estamento burocrático. Mas os jovens líderes, entre aspas, do movimento nascente, não têm experiência política e se deixam enganar pelas raposas velhas. Então, em 2015, eu digo, olha, nós temos nas ruas a Revolução Brasileira. Bastava ter líderes capazes de conduzi-la. Mas o que que os líderes fizeram? Venderam para os deputados, foram lá falar, ah, FHC vem nos ajudar, né? Pronto, entregou tudo. Mas o que que o senhor percebe, se é que o senhor consegue identificar elementos positivos de hoje, professor? Ou estamos numa Eu vejo pelo situação ainda complicada? resultado do meu trabalho, que ultrapassa Exato. muito tudo aquilo que eu esperava. Quando eu comecei o meu curso online de filosofia, eu esperava ter 100 alunos. São mais de 5 mil. Né? 5 mil alunos permanentes, sem contar a população rotativa. Né? E vejo pela produção deles, as coisas que estão fazendo. Né? Alunos como Rafael Falcon, como o Felipe Moura Brasil, Felipe Martins, tantos outros, que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Digo um trabalho maravilhoso, mas não tem volume ainda. Quer dizer, a produção deles ainda é pequena. Você precisa fazer como eu chamo, um muro de livros. Quer dizer, esse pessoal, vou dizer, da ideologia diversitária, eles só serão parados por um muro de livros. Mas, por enquanto, a capacidade de produção de livros que eles têm ainda é muito maior. Os livros são tudo besteira, ninguém lê, mas eles estão lá na livraria. Estou como trincheiras ali, né? Trincheiras. Agora, você pega esses professores de ciência política das universidades brasileiras inteiras, não dá para eles competir com o Paulo Enéas ou com o Felipe Martins. Então, nesse sentido, eu vejo que está surgindo essa intelectualidade. É óbvio que está surgindo, mas isso ainda está no começo, nós ainda precisamos de tempo. É uma corrida contra o tempo, sabe? As pessoas, vamos dizer, elas precisam se preparar mais rapidamente para que tudo se realize devagar. Eu gosto muito da frase do Goethe, é urgente ter paciência. Cada dia mais, né? Cada dia mais. Professor, tinha mais um assunto que eu gostaria de conversar, mas não vai dar tempo. A gente tenta marcar para uma próxima vez, que seria sobre conservadorismo brasileiro e ia tratar a direita brasileira, mas já fica o convite, quando o professor puder, futuramente a gente conversa. Eu acho Professor, duas horas. prazer conversar com você. Queria agradecer mais uma vez pela generosidade, mais uma, de uma longa jornada aí. Eu lembro que 2013 eu estive aí, fui generosamente recebido pela família toda, a Roxane, que eu adoro, a Leila, e fiquei aí sempre morrendo de medo do Big Mac. Vocês não sabem. O Big Mac era manso, mas agora ele ficou velho, tá gagá. Ele não era manso. Eu faço no dia seguinte ele morde. Eu já estava prevenido. Se vocês que estão nos vendo não sabem quem é o Big Mac, deem uma gulgada lá que vocês vão ver o tamanho do cachorro do professor Olavo. Mas queria agradecer, professor, não só por esse hangout, mas por tudo aquilo que o professor, generosamente, o professor, a Roxane e a Leila, fizeram para mim. Eu agradeci publicamente já várias vezes, inclusive no meu livro, está aqui, O Par de Acreditar no Governo, livro esse que foi fruto daquela reunião de escritores em 2013, reunião esta que não havia uma pauta prévia, né? E chegamos lá, amigos Rodrigo Gurgel, Paulo Briguê, o Ângelo Monteiro, nos reunimos. E ainda vamos fazer outra, né? Se Deus quiser, professor, estamos precisando, sim. Mas naquela conversa eu descobri que eu não sabia nada a respeito da história do Brasil. E foi a partir dali que eu fui estudar, e esse estudo rendeu o livro. Muitíssimo obrigado, professor. Eu te agradeço, também agradeço e parabenizo pelo trabalho esplêndido que você está fazendo. E não pare, não, vamos em frente. Professor, muitíssimo obrigado. Transmita meus agradecimentos aí para a Roxane, meus abraços, meus beijos para a Roxane e para a Leila. Espero revê-los em breve. Se Deus quiser. Tudo de bom. Tchau, obrigado a cada um de vocês. Obrigado, professor. Obrigado a cada um de vocês que acompanhou aqui a conversa com o professor Olavo, professor, filósofo, escritor Olavo de Carvalho. Eu coloquei aqui dois livros, o mínimo, organizado pelo Felipe Moura Brasil, e aqui também o Aristóteles Nova Perspectiva, dois de vários livros, os outros livros estão ali numa parte da estante. Queria agradecer especialmente o Kaique Castan, que fez uma pergunta pelo Superchat, eu não consegui responder, mas perguntar para o professor, mas depois eu vou dar um jeito de encaminhar a resposta, Kaique. Então, por favor, bota seu e-mail lá nos comentários. Muitíssimo obrigado e até a próxima. E com Deus. Obrigado, tchau, tchau. Professor. Obrigado.